Se eu me humilhar diante de ti e os teus mandamentos eu obedecer, serei como a árvore plantada junto às águas, crescerei e frutificarei. Se o meu coração, estiver no teu coração e a tua palavra eu praticar, colocarei minha casa na rocha, e quando a chuva vier, ela não abalará. Junto às águas crescerei e frutificarei. Se o meu coração estiver no teu coração e a tua palavra eu praticar,